cadeias vem quebrar. Louvor nós vamos declarar. Quem pode parar nosso Senhor? Meu Deus é o leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro, Cordeiro imaculado, seu sangue o mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão de Cordeiro e Leão, todos se prostrarão diante dele. Abram os portais, pois a caminho o Rei está. O Deus que nos salvou está aqui pra libertar. Quem pode parar nosso Senhor? Meu Deus é o leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro, Cordeiro imaculado, seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e o Leão, todos se prostrarão diante dele. Seja agradecido, Senhor, nessa noite, Deus. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar nosso Senhor. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar nosso Senhor. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar nosso Senhor. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar. Meu Deus é o leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro, Cordeiro imaculado, seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão de o Cordeiro e o Leão, todos se prostrarão diante dele. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos declarar nessa noite que o Senhor é nossa rocha eterna. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos guia. O Senhor é aquele que nos leva debaixo da sua mão poderosa. Eterna, em ti firmo os meus pés, não me abalarei, seguro estou, não vou temer se o dia mal chegar. Oh, meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia. nosso Salvador, Jesus. Tu és o nosso libertador. Rocha eterna e te firmo os meus pés. Declare comigo nessa noite. Não me abalarei, seguro estou. Eu não vou temer. Vou temer se o dia mal chegar. Oh, meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu você nessa noite. Aleluia. Declara ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Dê a sua adoração ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Sentir a tua presença, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, para abrir o nosso coração, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, diante de ti. E nós queremos mais, Senhor. Nós queremos nos entregar por completo, Jesus. Tu nos salvou, Senhor. Nós somos livres em ti, Jesus. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado. Me libertou, me libertou. Subi, aleluia, doce o som. Aleluia. encontro. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Aleluia. Sua vida é. Oh, aleluia, Senhor. Em ti, Senhor, nós somos refeitos, Senhor, pelo teu amor, Jesus. Serei teu vaso, pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Oh, oh, fui cego, agora posso ver. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos. Aleluia. Para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sua vida nos entregou, Jesus. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Oh, oh, aleluia. Oh, te adoramos. Oh. Seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime, sublime graça, doce o som. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração nesse momento. O Senhor, Ele nos encontrou. O Senhor, Ele pagou um preço por nós. Você é importante. Você é especial para o Senhor. Você é pedra preciosa para o Senhor. Saiba que o Senhor, Ele pagou um preço. Saiba que o Senhor, Ele te quer aqui nessa noite. Ele tem um plano. Ele tem um plano para mim e para a tua vida. O Senhor, Ele nos ama. E Ele quer nos confortar. O Senhor, Ele quer nos tocar profundamente. Essa sublime graça. Essa sublime graça do Senhor está neste lugar. O Senhor, Ele está neste lugar. A presença dEle está neste lugar. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor. As nossas vidas, Senhor. Os louvores. Nós entregamos diante de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. A graça, a sublime graça. O dom vem de Ti. Nós precisamos, Pai, de Ti. E a Ti nós adoramos. A Ti nós bendizemos. A Ti nós damos toda honra, toda adoração. Que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações. Que o Senhor venha trabalhar a cada dia nos nossos corações. Nós te amamos, Senhor. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor. Para que eu possa viver sua vida. Aleluia! A graça de Deus já está neste lugar, amém? Há uma presença do Espírito Santo neste lugar. A presença de Deus já está aqui. A palavra de Deus diz que onde estiver dois ou três reunidos no nome dEle, ali Ele está. A graça de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus está neste lugar. Nós estávamos louvando, cantando essa canção, essa sublime graça que nos alcançou. Essa sublime graça que nos trouxe essa noite neste lugar para receber mais dEle. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Amém? Quantos estão felizes? Mesmo que as coisas pareçam que tudo está errado, você tem que dizer: eu estou feliz porque eu estou na casa do Pai. Aquele Pai que me cuida, aquele Pai que me ama. E eu quero dizer algo para ti, que nessa noite você não vai sair daqui do mesmo jeito que chegou, porque a presença de Deus já está neste lugar, amém? Cumprimenta o irmão que está do seu lado nessa noite, dá um abraço nele, libera uma palavra profética sobre a vida dele, em nome de Jesus, amém? Obrigado, time, Deus abençoe. Glória a Deus. Você já pode ir tomando o seu assento em nome de Jesus. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Você que nos visita essa noite, você é bem-vindo em nome de Jesus, sinta-se em casa. Quem te convenceu, quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo essa noite, amém? Porque grandes coisas Ele tem preparado para a tua vida, amém? Então fique com o seu coração aberto para aquilo que o Espírito Santo tem preparado. Eu quero dizer que nós servimos um Deus que Ele não é só poderoso, Ele é todo poderoso. Ele é o Deus que muda a história, Ele é um Deus que muda a situação. Às vezes a gente chega aqui com peso, com cansaço, mas Deus, Ele chega aqui e Ele troca o fardo. Ele te dá um fardo leve, um jugo suave, aquilo que você vai suportar, aquilo que você vai poder acarregar. Amém? Para Deus nada é impossível. E Mateus 21, versículo 22 diz que: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós vamos receber. Eu creio que Deus tem um milagre preparado para a tua vida, para a tua família. Se você crê nesse Deus, que é um Deus todo-poderoso, um Deus que muda a história, um Deus que tem algo preparado para a tua vida, Ele é todo-poderoso para mudar. Para Ele não há impossível, para Ele não há enfermidade, para Ele não há depressão, para Ele não há o que Ele possa mudar, porque Ele é um Deus que é todo-poderoso. Amém? Você crê nesse Deus todo-poderoso? Abra o seu coração. Nós estamos começando o nosso mês de abril e esse é o primeiro culto do mês de abril que nós estamos iniciando. E eu quero te dizer que há um novo ciclo. Nós estamos iniciando o mês de abril e eu quero dizer que esse mês Deus vai te conduzir sobre as águas. Aquilo que parecia que não tinha solução. Talvez tenha soprado um vento contrário sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui sobrecarregado, oprimido. Eu quero te dizer que a graça de Deus, o amor de Deus está neste lugar. E você vai sair daqui tocado, abençoado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Não interessa o que você está passando. Eu creio num Deus que é todo poderoso. Eu creio num Deus que Ele já pagou um alto preço lá naquela cruz por mim e por você. E eu creio que essa noite Ele vai tocar vidas, e vidas vão ser tocadas, e vidas vão andar sobre as águas, vão aproveitar e vão usufruir do sobrenatural de Deus, amém? Porque Deus tem algo preparado para cada um de nós aqui, amém? Todas as coisas já estão preparadas, até mesmo esse momento de nós estarmos reunidos já estava preparado no mundo espiritual. Não foi eu que convidei, não foi o irmão que convidou, quem te convenceu a estar aqui essa noite foi o Espírito Santo, amém? É Ele que convence de todas as coisas. Mas Ele nos trouxe aqui porque Ele quer falar comigo e contigo essa noite. Ele tem algo preparado para a sua igreja. Amém? E Romanos 5,17 diz assim, esse não é o nosso texto básico ainda, mas para que nós possamos entender um pouco mais onde o Espírito Santo quer nos conduzir. Romanos 5,17, porque pela ofensa de um, só a morte veio a reinar. Por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Eu quero te dizer que Deus te chamou para reinar em vida. Eu quero te dizer que você não é um coitadinho, que você não é um fracassado, que você não é um derrotado, que você não é um João ninguém. Você é filho de Deus e Deus te chamou para reinar em vida. Deus te chamou para viver um sobrenatural. Deus te chamou para andar sobre as águas, porque como a irmã ministrou, você é menina dos olhos do Senhor, você é a pérola do Senhor, você é uma joia rara nas mãos do Senhor. E Deus, Ele te ama. Mesmo que o mundo vire as costas para você, Deus, Ele manda dizer que você é especial para Ele. Você é especial. Mesmo que as pessoas dizem que você não tem jeito, não tem solução, Deus jamais vai te rejeitar, porque você é a menina dos olhos dEle, amém? Deus te ama, meu irmão, Deus te ama, minha irmã, e grandes coisas Ele tem preparado para a tua vida. Amém? Não interessa a circunstância, não interessa o que você passou, o que você estiver passando, Deus te ama e ponto final. Aquele preço que Ele pagou naquela cruz por mim e por você não foi em vão. Foi por nossas falhas, por nossos defeitos, por isso que Ele disse que nós vamos reinar em vida. E Deus te chamou aqui para você reinar em vida, para você andar sobre as águas, para você usufruir do sobrenatural que Deus tem preparado para nossas vidas, amém? Deus tem algo preparado. E se Deus te prometeu algo, Ele vai se cumprir. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te prometeu algo na tua vida, na tua família, vai acontecer. Porque no mundo espiritual já aconteceu, basta apenas nós tomar posse. Deus, Ele só quer que nós cremos. É só isso que Ele pede, que apenas nós cremos, Rafael. Já está pronto, Ele já fez. A tua cura já está pronta, a tua libertação já está pronta, o teu milagre Ele já te deu, basta apenas você crer. E às vezes é difícil, a gente até, eu estou pregando e estou pregando para mim, porque às vezes, mas, e tu não crê? Eu creio nos milagres de Deus, eu creio no sobrenatural de Deus, eu creio que Deus para Ele não é impossível, mas às vezes sopra um vento contrário. E o inimigo vem com uma voz oposta e as pessoas às vezes balançam. É isso que Deus não quer que nós viemos fazer. Que nós viemos balançar, que nós viemos olhar somente para Ele. Ele é o alvo. Ele é o foco. Somente Ele tem poder para mudar a situação da minha vida e da tua vida. E é isso que Ele quer fazer. Deus, Ele veio para mudar a situação. Deus, Ele veio para você usufruir do sobrenatural, daquilo que Ele tem preparado para a tua casa, para a tua família. Não interessa a circunstância, não interessa o problema, não interessa a enfermidade que você está passando. E eu vou dizer que Deus, essa noite, Ele vai curar pessoas de depressão aqui neste lugar. Ele vai curar pessoas que chegaram aqui oprimidas. Ele vai curar pessoas que chegaram aqui escutando essas vozes que eu estou falando agora. Mas Deus, Ele te ama tanto, que Ele te trouxe aqui para te resgatar. Ele te trouxe aqui para te trazer a salvação, para te trazer a cura, para te trazer a libertação. Porque Ele é um Deus que é todo poderoso e você vai sair daqui nessa noite andando sobre as águas. Porque Deus tem promessa para a tua vida e para a tua família. Amém? Creia no sobrenatural de Deus. Creia que Ele é o Deus do impossível. Amém? Ele é todo poderoso. Todo poderoso. Amém? Mas eu quero ministrar lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. E você vai dizer, mas de novo você vai falar de Pedro? Não, vou falar do sobrenatural que Pedro viveu, amém? Estava orando essa tarde pedindo, Deus, fala comigo, o que, que tu quer falar para a igreja? E Deus, Ele vinha nessa passagem, nessa passagem a tarde toda, eu digo, amém, então, só me cabe obedecer, eu não sei o que o Espírito Santo quer fazer, mas Ele sabe todas as coisas, Ele sabe por que, que você está aqui nessa noite, porque você vai usufruir do sobrenatural de Deus, você vai reinar em vida, você vai sair daqui glorificando, porque aquilo que Ele tem preparado para a tua vida já está pronto, basta apenas você crer, amém? Tudo é possível ao que crê, Marcos 9:23, né? Então nós cremos nesse sobrenatural. Baixa tua cabeça antes de eu ler a ministração. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nesse momento. Nós te agradecemos por tua presença neste lugar. Fala com a tua igreja, Senhor. Manifesta do teu poder, da tua graça, da tua unção sobre este lugar. Abre o céu sobre este lugar. Nós neutralizamos toda a força contrária. Eu amarro toda a força diabólica agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tenta tapar os ouvidos da pessoa, tudo aquilo que tenta tirar o foco, a atenção, para não escutar a tua palavra, eu repreendo agora em nome de Jesus. E nos colocamos debaixo da tua presença e da tua autoridade. Que não seja mais eu falando, mas seja o teu Espírito Santo usando a minha vida, a minha boca, como fonte abençoadora neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem andar sobre as águas nessa noite? Amém? Amém? Eu quero. Eu quero usufruir desse sobrenatural de Deus, amém? E você vai andar sobre as águas nessa noite, porque Deus tem algo preparado para a tua vida. Onde Jesus ele passava, havia multidões o seguindo, e onde ele passava, milagres aconteciam, prodígios aconteciam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram salvas, mediante a fé. Onde ele falava, ele dizia, tua fé te salvou. A tua fé te salvou, vai em paz, você está curado, com palavras curtas e objetivas. Deus, Ele não é um Deus que faz volta, Deus é um Deus reto, objetivo. Ele falou, ponto final, está pronto, amém? Então é assim que Deus fala. Mas Jesus, Ele passava, Ele vinha curando e a multidão vinha cercando Ele. Aqui nessa passagem aqui, que nós vamos ler aqui, Jesus, Ele vinha de um milagre, Ele já estava num ambiente de milagre. Ele já vinha curando as pessoas, Ele já vinha tocando as pessoas. E havia um ambiente de milagre. E esse ambiente de milagre está neste lugar, nessa noite. É o mesmo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Acompanhe comigo, você que tem a palavra de Deus. Se você não tiver, você pode acompanhar no seu tablet, no seu telefone, aqui no telão. Amém? Glória a Deus. E diz assim. E logo em seguida, compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. E despedidas as multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, e lá estava ele orando sozinho. Entretanto, o barco já estava longe, há muitos estádios da terra e açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre as águas. E os discípulos vieram vieram no, andando sobre as águas e ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma? E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: Senhor, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Onde eu quero chegar aqui, o milagre que Pedro andar sobre as águas a gente já sabe. Mas o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, é quando Jesus estendeu a mão para Pedro e os dois foram para o barco. Quando Jesus colocou o pé no barco, a tempestade acalmou. Eu quero te dizer nessa noite, se você deixar Jesus entrar no teu barco, a tempestade vai acalmar. O vento vai se acalmar e você vai ver que verdadeiramente ele é filho de Deus. Amém? Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a tempestade que tem se levantado na tua vida. Talvez essa tempestade seja uma enfermidade, talvez essa tempestade seja algo que vem te machucando, que vem te açoitando, como essas ondas vinham castigando este barco e vinha trazendo medo àquela tribulação. Eu quero te dizer, para você, não dê ouvidos à tribulação, não dê ouvidos àquelas pessoas que vêm dizendo: cadê o teu Deus? Cadê o teu Jesus? Ele te abandonou, ele foi embora e nos deixou aqui. Não dê ouvidos para essas pessoas. Nós temos um Deus que ele é todo poderoso. Ele é um Deus que quer te levar sobre as águas. Ele é um Deus que o vento pode soprar contrário contra a tua vida, mas ele jamais ele vai te abandonar. Jamais ele vai deixar que você venha submergir. Basta apenas você levantar a mão e dizer: Senhor, me ajuda. Prontamente ele, como pai, ele vai te tomar pela mão e vai te tirar dessa situação e vai te colocar no lugar seguro. Amém? Deus, ele é um Deus que é pai, ele é um Deus que te ama. Não interessa a situação que você esteja passando, não interessa o problema que você esteja passando. Ali, aquela tribulação, os discípulos tiveram medo. Mas imediatamente, quando o medo chega, eu quero te dizer que você nunca está sozinho. Porque existe uma promessa de Deus para nossas vidas. Que ele foi, mas ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, em nossas vidas. Eu quero te dizer que você nunca está sozinho. Você tem o Espírito Santo. E você não precisa fazer esforço nenhum, porque ele habita dentro de nós. Ele está comigo, ele está contigo, ele está em todo lugar. E a palavra de Deus diz: mesmo que você esteja na profundeza do abismo, lá nas trevas, lá eu estarei contigo, eu não te abandono. O homem, as pessoas podem te abandonar, mas o Espírito Santo jamais vai te abandonar. Talvez tenha coisas que não aconteceram na tua vida, porque o Espírito Santo está contigo. Ele está dentro de ti. É ele que te governa. Ele que diz: filho, não vai por aí, tu vai te machucar. Filho, não vai por aí, que aí o caminho é errado. Ele está sempre, sempre te sinalizando. Mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele vem sempre com suas bandejas. Eu sempre digo que ele conhece as nossas fraquezas do passado. E ele fica sempre no nosso arquivo morto, ali procurando aquilo que a gente fazia no passado. Deus, ele está sempre disposto a nos abençoar, mas o diabo, ele está sempre disposto a impedir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então ele fica ali, mas ele não te pega pela mão, ele não te força, ele fica ao derredor, ele fica somente te atentando. Se a pessoa no mundo, ela tinha uma fraqueza, e ela gostava de roubar, de mentir, de furtar, se ela gostava de roubar, ele vai te colocar uma situação, ele vai te colocar ali uma joia, um relógio, e vai dizer assim: pega, ninguém está vendo. Pega ali, ninguém está vendo. Ele faz isso. Se você tinha o hábito de adultério, ele vai chegar e ele vai te colocar as bandejas. Ele vai te colocar, vai passar aquele morenão de olhos azuis, de 1,80m, de peito estufado, e ele vai te atentar, vai passar aquela loira de carroceria ajustada, tudo prontinha, e ele vai te atentar. É isso que ele faz. Ele somente atenta até que a pessoa caia na cilada do diabo. Este é o papel dele, roubar, matar e destruir sonho. E a primeira coisa que ele faz é destruir sonho. E aonde que ele entra? Primeiramente ele entra na tua família. Porque a família é constituída por Deus. É ali que ele entra. Ele entra para fazer o estrago. Eu vou destruir essa base, eu vou destruir essa família. Eu vou tirar essa família do foco. Eu vou destruir esse casamento, eu vou destruir esse relacionamento. Este é o papel do diabo. Mas Deus está sempre disposto a nos socorrer. A hora que a gente estiver submergindo, que o vento bateu o contrário, e que ele vai dizer assim, filho, não temas, eu estou contigo, basta apenas você levantar a mão, que ele é um Deus que é pai, um Deus que te ama, que ele não quer te ver para baixo, ele não quer te ver deprimido, ele não quer te ver você sendo açoitado pelo vento contrário, pelas ondas que vêm balançando na tua vida. Essa não é a vontade de Deus. E eu vou te dizer que você não precisa passar por isso. Porque todo castigo, todo pecado, ele já carregou naquela cruz. Foi por mim e por você que ele morreu naquela cruz do Calvário. Aquele sangue vertido naquela cruz não foi em vão. Ali ele carregou as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Eu li ali Romanos no começo, e ali diz muito bem nesse versículo. Ele se fez maldito, ele se fez pecador por mim e por você. Nós não precisamos mais passar por tribulação. Não precisamos mais passar por essa tristeza, porque essa tristeza não te pertence, essa depressão não te pertence, essa situação no teu casamento não te pertence, essa tribulação não te pertence, porque naquela cruz ele já levou tudo, ele já carregou tudo, tudo já está pronto. Basta apenas você crer, basta apenas você entender a sua identidade. Você tem uma identidade de filho. Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e ele te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Talvez você chegou aqui com alguma coisa incomodando o seu coração. Talvez você chegou aqui com uma opressão dentro de você. Eu quero te dizer que nessa noite, da mesma forma que Jesus disse a Pedro, Pedro gritou, Senhor, és tu, manda que eu venha até você. Jesus manda dizer para você, pode vir, filho, que sou eu. É eu que vou te socorrer nessa noite. É eu que vou te tirar. É eu que vou te conduzir até esse barco e essa tempestade ela vai acalmar. Esse vento vai passar. Essas ondas não vão mais te machucar. Não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo. Você, pela fé nessa noite, você vai andar sobre as águas. E você não vai submergir porque você tem um Deus que é Pai, que Ele está contigo. Não interessa o que você esteja passando nessa noite. Existe uma promessa de Deus para nossas vidas. Jesus, ele quer entrar neste barco. Que você abra seu coração nessa noite. E deixa Jesus conduzir o barco da sua vida. Chega de sofrimento. Chega de tristeza. O tempo de sofrimento acabou. Deus disse que você vai reinar. E você vai reinar em vidas neste lugar. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Acabou o sofrimento, meu irmão. Acabou, meu irmão. Chega. Talvez até hoje, até esse momento, o diabo estava mentindo ao seu ouvido. Que você era um fracassado. Que você é um derrotado. O que, que você quer? Olha a tua família. Olha os teus amigos. O que, que você quer com uma vida dessa? Essa é a vontade do diabo destruir. Mas a vontade de Deus é que você tenha vida e vida com abundância. É que você ande sobre as águas. É que você se encontre com Deus. Porque é Ele que diz, filho, não temas, sou eu, pode vir, eu te socorro, eu te ajudo. Não temas, eu que te tomo pela tua mão e te coloco num lugar seguro. Mas só depende nessa noite de você tomar essa decisão. Não depende mais de ninguém, porque a decisão de Deus já foi tomada. Você é amada, você é amado, você é filho de Deus, amém? E você tem direito de usufruir daquilo que Deus tem para a tua vida, amém? 1 Pedro 2,9 diz que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, Deus está dizendo que você não é qualquer pessoa, que você é nação santa, você é raça eleita, Você é propriedade exclusiva do Senhor. Talvez o diabo tenha mentido a teu ouvido até esse momento, mas Deus tem uma palavra dizendo que você não é qualquer pessoa. Você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você não pertence a Satanás, você é do Senhor. Amém? Você é do Senhor, meu irmão. Nação santa. Quando as pessoas dizem, ih, pobre, coitado. Eu não sou pobre, coitado, eu sou filho de Deus. Eu sou raça eleita. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Então, se até esse momento você tem andado de cabeça baixa, hoje é a noite que você vai andar de cabeça levantada e andar sobre as águas. Hoje é a noite que o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer, filho, não temas, eu estou contigo. Não interessa a situação, não interessa o vento contrário. Eu quero te dizer que nós temos que ter essa mesma fé de Pedro, essa mesma ousadia que Pedro teve. Pedro, ele sempre foi ousado. Pedro, ele sempre foi um homem que, de coragem, que nós tenhamos essa coragem e que nós colocamos essa fé de Pedro em ação para que você possa reinar em vida, para que você possa usufruir daquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua família. Nós temos que ter essa ousadia que Pedro teve. E a ousadia que o Pedro teve, nenhum dos discípulos tiveram. Ele perguntou, mestre, é tu que está aí? Não temas, sou eu, venha. Mande que eu vá até você. Ele teve uma atitude, ele tomou um passo de fé, ele tirou o pé de dentro do barco e foi até Jesus. É isso que Deus quer para a tua vida, que você tome uma atitude, que você tire o pé de dentro do barco e vá até Jesus, porque é Ele que te chama nesta noite, amém? Não interessa o que você está passando, talvez você chegou aqui oprimido, deprimido, mas nessa noite existe uma promessa de cura, de milagre, de libertação sobre a tua vida, sobre teu familiar. Deus é um Deus que opera milagres. E nós podemos contemplar os milagres de Deus em nossas vidas. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquele que deu vista ao cego, aquele que curou o leproso, aquele que cura o câncer, aquele que cura a enfermidade, aquele que cura a depressão, aquele que cura a hemorragia, Ele está neste lugar. Talvez você chegou aqui precisando de uma cura nessa noite. Talvez essa cura não seja somente física, mas ela seja lá dentro. Deus, Ele quer te curar nessa noite. E o tratamento, ele começa por dentro. O Espírito Santo, ele começa a limpar por dentro. Talvez você chegou aqui se sentindo para baixo, oprimido. Mas foi só até esse momento, porque Deus te trouxe aqui para que você reinar em vidas. Nós estamos com esse tema, que você vai reinar em vidas e o tempo de você reinar é agora. Amém? Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? O poder de Deus opera em nós. Ele é poderoso para fazer além daquilo que você pensa, que você imagina, Ele é poderoso para fazer. Será que tem alguma coisa que você queira colocar na presença do Espírito Santo nessa noite? Será que você precisa da presença de Deus nessa noite na tua vida? Será que você está passando por esse momento de turbulência? Será que essas ondas estão te machucando? Será que esse vento está soprando o contrário sobre a tua vida? Será que tem alguém que está sentindo essa situação? Parece que as coisas, você dá um passo para frente, 3, 4 para trás. Parece que você não consegue ir adiante. Parece que o Espírito Santo está te chamando, venha, não temas, eu sou contigo. Venha, filho, não temas, sou eu que te socorro. E você dá um passo e 2 para trás. Parece que tem alguma coisa que te puxa, que não deixa você usufruir aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas nessa noite acabou. É a noite que Deus quer que você viva o sobrenatural de Deus, que você ande sobre as águas, que você possa contemplar essa maravilha de Deus. Amém? Você precisa andar sobre as águas nessa noite. Você precisa estar do sobrenatural de Deus nessa noite. Amém? Eu sinto a presença de Deus e eu sinto que o Espírito Santo, Ele quer fazer algo essa noite neste lugar. Eu quero que você não tenha medo que Talvez tenha alguma coisa que está te oprimindo aí nessa cadeira onde você está agora. Eu sinto uma opressão muito forte no meu espírito. E eu sinto que Deus quer fazer grandes coisas essa noite neste lugar. Talvez você chegou aqui oprimido. Talvez você chegou aqui com sua alma angustiada. Eu quero te dizer que o Espírito Santo já está neste lugar. E Ele está falando com você aonde você estiver agora neste momento. O tempo de sequidão acabou. Deus vai te conduzir sobre as águas. Deixa Jesus entrar neste barco, porque o vento vai acalmar, a tempestade vai passar e você vai glorificar o nome do Senhor, porque é Ele que te chama. Eu te convido a você se colocar de pé nessa noite. E se você tem uma necessidade que você precisa colocar na presença de Deus, Ele está neste lugar. A presença de Deus já está aqui neste lugar. A unção de Deus já está aqui neste lugar. Você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Aleluia. Onde você estiver neste momento, eu convido a você baixar a sua cabeça. Mas eu também te convido você a passar aqui à frente, porque é uma unção do Espírito Santo está neste lugar. Deus, Ele vai te tocar. Você vai sair daqui tocado, curado, abençoado pelo poder que há no nome de Jesus. Não interessa a situação que você esteja passando. Não perca aquilo que Deus tem preparado para você nessa noite. Deus, Ele é um Deus objetivo. Deus, Ele é um Deus que conhece os nossos pensamentos, as nossas fraquezas. Se você chegou aqui talvez com uma enfermidade, se você chegou aqui com uma opressão, uma angústia, se você chegou aqui ouvindo vozes, essa noite Deus, Ele quer te libertar, Ele quer te curar. Há uma unção de Deus sobre este lugar. Não tenha vergonha. Jesus te chama. Não temas, Ele diz, venha. Não temas. Não temas, apenas creia. Não temas, não dá bola para a pessoa que estiver do teu lado. Como eu disse, não dá bola para as pessoas que estão no barco. Apenas escute a voz do Senhor, porque é Ele que te chama nessa noite. Amém? Amém. Nós vamos estar adorando o Senhor. E neste momento de adoração, Deus vai se manifestar na tua vida. Eu quero estar orando por tua vida. Eu quero te tocar, eu quero te abençoar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele vai te libertar nessa noite. Você vai sair daqui andando sobre as águas. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém? Talvez você precise de uma oração para um familiar, por alguém. Se você tem um familiar com uma enfermidade, com alguma coisa, você pode passar à frente e representar essa pessoa, porque o Espírito Santo, Ele vai visitar esta pessoa aonde ela estiver. Amém? Abra o seu coração neste momento. Vamos estar adorando Ele em nome de Jesus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Ele está neste lugar. Aleluia. Erabashe kandarabas ikamashtuine kandaramayas. Alabaxê, que andas truime, Cássia. Deus, vem com a tua presença. Alabaxê, que andabaias. Pai, vem com a tua presença sobre este lugar. Eu repreendo agora toda a força contrária. Eu repreendo agora todo espírito de opressão, de morte. Agora seja anulado deste lugar em nome de Jesus. Satanás, eu te dou uma ordem agora. Tu que vinha aprisionando as mentes, solta as mentes agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te ordeno agora. Diabo, tu perdeu. Tu perdeu essa noite, tu perdeu. A presença de Deus está neste lugar. E aquilo que tu prometeu, Espírito Santo, vai acontecer. Porque tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A presença de Deus está aqui. Você vai sair daqui tocado. Você vai sair daqui curado essa noite em nome de Jesus. Aleluia. teu vaso pro mundo ver o teu poder sobre mim, graça doce, o sol que salva o pecador. O ovo e segue agora. Posso ver perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Thank you. Seu assento e aplaudir esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que tem planos para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Ele não é um Deus de poder, Ele é um Deus todo poderoso, amém? Ele tem poder para reverter qualquer situação. Aquilo que o homem diz que não tem jeito, Deus diz: há solução para o teu problema, e a solução está em Cristo Jesus, amém? Aleluia! A presença de Deus está ainda neste lugar. Glória a Deus! Mas a mensagem, a palavra que Deus tinha essa noite seria essa: que Deus é um Deus todo-poderoso, e tudo que você pedir no nome de Jesus será concedido, amém? Eu creio que você saiu daqui tocado, curado, abençoado pelo poder que há no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você que tiver algum pedido de oração, em todos os cultos nós temos a prática, o hábito de estar orando pelos pedidos de oração. Lá atrás tem um, fica essa caixinha e fica os papéis para você botar a sua oração lá. Você deposita a sua fé, você coloca a sua oração e nós vamos estar orando. E Deus, pelo agir da sua fé, Ele vai agir, porque a palavra de Deus diz que onde tiver dois ou três reunidos no nome dEle, ali Ele está. E toda oração que nós fizermos em concordância será ligada nos céus, amém? Tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Você que queira fazer um pedido de oração, depois você pode colocar dentro da caixinha. Mas eu quero orar por esses pedidos de oração, e eu creio que o Espírito Santo, Ele vai atender cada pedido de oração que está aqui, amém? Levanta tuas mãos para cima, vamos orar em concordância. Pai, nós oramos agora, Senhor, por cada pedido de oração, por cada um, Senhor, que tomou essa atitude de fé, Senhor, e depositou ali, Senhor. Nós cremos que Tu vai tocando agora, Senhor, na enfermidade, que Tu vai tocando agora no câncer, que Tu vai tocando agora, Senhor, na opressão, na depressão, que Tu vai curando, que Tu vai restaurando, Senhor. Atenda a cada pedido, Senhor, de oração que está nessa caixinha, Senhor. Talvez seja uma ação na justiça, talvez, Senhor, seja por uma enfermidade, talvez seja por uma porta de emprego. Pai Santo, abre portas de emprego, Senhor, abre oportunidade. Senhor, nós cremos que a porta que Tu abre, homem nenhum fecha, e a porta que Tu fecha, homem nenhum abre, Senhor. Que vidas sejam tocadas pelo poder da oração. Nós oramos por esses pedidos e já Te agradecemos, porque cremos que Tu és um Deus todo-poderoso, amém? Glória a Deus! Você que vai dizimar, você que vai ofertar a casa do Senhor, aí na sua cadeira tem um envelope, e que você faça com entendimento e com gratidão, porque Deus ama aquele que dá com gratidão. Não interessa a quantidade, Não interessa quanto, que vale a intenção que está no seu coração. Deus, Ele não olha a quantidade, Ele olha a intenção que está no nosso coração. E Deus, Ele vai te abençoar poderosamente. Porque a palavra de Deus diz que trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim nisso, se não abrir as portas do céu e não derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Talvez você queira ofertar no cartão, nós temos a maquininha ali também. Mas eu quero que você levante a sua oferta para cima, o seu dízimo nesse momento. Que eu quero estar abençoando a tua vida, as tuas finanças, em nome de Jesus, amém? Pai Santo, eu abençoo o Senhor cada mão que se levanta. Eu abençoo cada ofertante, cada dizimista, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que Tu venha abençoando e abrindo, Pai, as comportas do céu e derramando bênçãos sem medida sobre cada família, sobre cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo as finanças e a oferta e os dízimos de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Você pode trazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguns anúncios para dar aqui. Domingo, então, nós vamos ter o pastor lá de Porto Alegre. O pastor Heitor vai estar ministrando uma palavra, nosso convidado. E vai estar aqui com a sua esposa e vai trazer uma palavra qual o Espírito Santo tem colocado ao coração dele para ministrar a igreja. Convide alguém para estar aqui domingo. Convide talvez uma pessoa que esteja passando por um momento difícil, uma enfermidade. Há uma unção de cura sobre esse ministério. Nós começamos um tema novo este mês e Deus, Ele está operando muitas curas, muitos milagres. Convide alguém para estar aqui, talvez pessoas que você conheça que tem uma necessidade. Eu tenho certeza que a presença de Deus, o poder de Deus, esse Deus que é todo poderoso, Ele vai tocar as vidas, Ele vai curar o enfermo, Ele vai restaurar casamento, Ele vai fazer tudo novo na tua vida, na vida das pessoas que você convidar. Então convide alguém para estar aqui no domingo, em nome de Jesus, amém? E também na sexta-feira nós temos o hábito de estarmos toda sexta-feira aqui reunidos em oração. Mas nessa sexta-feira nós vamos estar abrindo uma exceção a todos aqueles que quiserem estar lá na... Vai ter uma pastora Edneia, ela vai estar ministrando lá na sede em Florianópolis, na Palavra Viva. Mas também ela vai estar aqui em Lajeado. Mas pelo problema de horários e agenda, ela não vai poder estar aqui conosco na Palavra Viva ministrando, mas ela vai estar aqui na igreja aqui do pastor, como é o nome dele mesmo ali, o Henrique, na comunidade cristã, é ali no São Cristóvão, né? É, aqui tem o endereço, é no São Cristóvão. E todos aqui da igreja que quiserem estar lá para pegar essa ministração, você está liberado aí lá, porque é uma irmã que a gente conhece, ela é uma bênção, ela é muito usada por Deus. Então, amanhã vai estar aberto para líderes e pastores, no período da manhã. E no sábado está aberto, não? De noite às 20 horas, a reunião para pastores e líderes e às 9 horas. Não. Quinta-feira e sexta-feira. Isso aí. Pastores e líderes. Para toda a igreja, isso aí. Tá. Então quem quiser, está convidado, a gente vai estar lá, porque a gente já conhece essa irmã, né? Muito usada por Deus. Então você que queira estar lá, e tá o endereço, tá? Você pode anotar, e a gente vai estar lá junto, prestigiando aquilo que Deus tem preparado, amém? Então amanhã não vai ter a oração aqui, a gente vai estar orando, vai estar intercedendo num outro momento, mas estejam à vontade, quem quiser estar lá, né? Pegando esse culto, amém? Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que temos um restante de semana abençoada na presença de Deus. Levanta tua mão para cima nesse momento. Pai, eu abençoo o Senhor cada família. Eu abençoo o Senhor cada irmão, irmã, cada um que está aqui, Senhor. Senhor, que Tu venha, Senhor, conduzindo, Senhor, e que eles possam usufruir desse sobrenatural que Tu tem preparado. Conduza cada um para suas casas com segurança, livrando de todo mal, de toda investida das trevas, em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. To me, you were no whisper, leading me to your heart.